crédito. Pra quem desacreditou do sonhador que acreditou, os moleque cresceu e o corre virou. Pra quem desacreditou, falou que não ia chegar, nós nem ligou. Hoje se morde de ver onde nós chegou. Pra quem desacreditou do sonhador que acreditou, os moleque cresceu e o corre virou. Pra quem desacreditou, falou que não ia chegar, nós nem ligou. Hoje se morde de ver onde nós chegou. Pra quem desacreditou dos moleque da quebrada, nós quebramos a cega e a cega que é clara. Chegamos, quebramos tudo, cês nunca quebraram nada. E se quebrar alguma coisa, vocês só quebraram a cara. Encara, quando se sente protegido, desmascara. Quando tá frágil, inofensivo, Zé Polvinho clandestino. Agasulado dos meninos, tá sozinho no perigo. E quer vir mexer comigo, ele faz cara de amigo. Quando tromba, nós na cesta, mas nós é inimigo, mano, para de ser besta. Eu não tô nem aí, só quero curtir minha vibe. Tamo em todo lugar, é nós mesmo que faz o baile. Dominamos a festa, matei um balão de testa. Quem me detesta, desacredita e me contesta. Tô gastando meu dinheiro porque eu corri atrás. Em fatos reais, eu gastei mais de 10 mil reais. Semana que vem eu quero gastar um pouquinho mais e viver em paz, longe do que te leva pra trás. Isso satisfaz, a volta por cima é eficaz. E quem desacreditou hoje, eu não acredito mais. Pra quem desacreditou do sonhador que acreditou, os moleque cresceu e o corre virou. Pra quem desacreditou, falou que não ia chegar, nós nem ligou. Hoje se morde de ver onde nós chegou. Pra quem desacreditou do sonhador que acreditou, os moleque cresceu e o corre virou. Pra quem desacreditou, falou que não ia chegar, nós nem ligou. Hoje se morde de ver onde nós chegou.